3, teste. Está no ar, Muqueca de Siri. Som na caixa. Vou começar o programa com uma música para meu neto que fez aniversário recentemente. Vamos lá com Siba. 1, 2, 3. Valendo. O dia acaba de amanhecer e o meu herói vem me despertar, já preparado pra combater os inimigos que vão chegar. Naves de raios destruidores, dragões gigantes devoradores, lobos de sopros arrasadores, ciclopes de olhos assustadores. As naves são banidas dos céus, cabeças de dragão vão rolar. Os lobos vêm lamber os seus pés, ciclopes já não podem enxergar. Deu pra saber que o meu herói tem poder de usar espada e voar, de ser veloz e vencer. Que o meu herói tem bravura e brilho. Aves de raios destruidores, dragões gigantes devoradores, sopros arrasadores, ciclopes de olhos assustadores. As naves são banidas dos céus, cabeças de dragão vão rolar. Os lobos vêm lamber os seus pés, ciclopes já não podem enxergar. Mas dá pra ver que quando o sono bater, ele vai se aproximar, pedir meu colo e dizer que vai parar de lutar. E aí pode até ser que o tempo deixe eu contar antes dele adormecer. Lendas de herói pra embalar, meu filho. Eu sou Conrad Rose e esse é o Muqueca de Siri, que vai ao ar todo domingo das 11 ao meio-dia pela Rádio Campeche 98.3 FM. Ouvimos Ciba, Bravura e Brilho ao vivo na TV Cultura. Agora a Adriana Partimpim, na massa. Vai de mon amour, blusa de abajur, óculos escuros apaziguando o sol. No domingo a caminho da praça, óculos Ray-Ban, pulseira no corpo colã, mostra a pele pelo rasgo da calça. Pode ser de farda ou fralda, arrastando o véu da cauda. Joia de bijuteria, lantejoulo e purpurina, manto de garrafa pet, tatuagem de chiclete, de coroa ou de cocar. Pode se misturar na mar. Safari, sorriso de Miss, camiseta de Che Guevara. Plástico metal, árvore de Natal, de biquíni, xale, batom avental e uma pinta pintada na cara. Pode vir de esporte ou gala, de uniforme com medalha, braço cheio de pacote, nada debaixo do short, derramando seu decote, gargantilha no cangote, segue a moda de ninguém. O que lhe convém, vai de Maiseri, vai de Mon Amour, vai de Bem Me Quer, vai do que vier. Na massa, na massa, na massa. Danço bragadá, turbante importado lá de Bagdá, fantasia de anjo sem asa, sola de pneu, todo mundo é eu, roupa de princesa em pele de plebeu, no passeio de volta pra casa. Passa de cabelo moicano ou com lenço de cigano, mexe com chapéu cabana, capacete de bacana, de sarongue ou de batina, tanga de miçanga fina. Moda tem a sua só, passo de carimbó na massa. Na massa. Na massa. Moqueca de Siri. Agora Fernando Abreu, Billy, Fernando Nunes. Leitura de Javan. Javan, nome do disco. Moqueca de Siri. Corre, vai dizer. Corre. Moqueca de Siri, todo domingo das 11 ao meio-dia, pela rádio Campeche 98.3, uma rádio comunitária, aquela rádio que as grandes corporações não gostam. 9 e 10 de fevereiro, essa carrapeta estará no Rio de Janeiro, o mercado. Um beijo pra G, lá no Maitá, a manezinha perdida no Rio de Janeiro e achada no Rio de Janeiro. Aos domingos, esse programa é feito com um estúdio aberto, com uma oficina de rádio, lidando, experimentando. Quem quiser colar, atravessa Iracema das Chagas Pires, pertinho do centrinho do Campeche. Um minuto, tocou o telefone na rádio. A declaração de amor. Eros manda um abraço e um beijo pro seu filho Thiago, que faz 47 anos, Santa Maria, tá visitando o pai aqui no Campeche. Parabéns, Thiago. Viva sempre como se fosse hoje. Todo domingo tem samba da Castanheira no On The Road Hostel. Saia da praia e vai direto. Agora vamos mudar um pouco essa parada. Com um picolé no sol, Cida Moreira. Moqueca de Siri na Rádio Campeche. Sair do charco feio. Quero um barco meio mar, um porto meio lar, um corpo feito pra se amar e sem receio, meio assim doente, de repente cheio desse olhar ausente, meio louco, meio um sufoco, meio Coca-Cola, meio mal da bola, meio inconsequente. Como se no meio da cidade, na velocidade, na maldade, Na saudade à toa, nessa claridade, tanta coisa boa se desmancha feito um picolé no sol. E feito um picolé no sol, eu quero estar agora pra esquecer do mal que tá lá fora me esperando pra cobrar a taxa. Tá com a mão toda suja de graxa. Tô ficando meio assim, xarope dessa lenga-lenga. Já amarrei o bode. Pode crer que tudo tem a ver com tudo. Tem a ver com o mundo, tem a ver com ser perfeito. Tá na rua, tá na banca de revista. Tô na pista e não te desconcerta. Sempre alerta, na notícia esperta. Nesse compromisso, numa dose certa. Veio como onda bomba, longa história nua. E sem certeza sobre a mesa tua. Crua e sem semente, mente me confunde. Funde a minha e a tua. Nesse instante, ante, vejo o pôr do sol brilhante. Como nunca dantes me arriscara e foi tomar a cara. Um primeiro passo, de um segundo passo, de um terceiro passo, eu acho. Descoberta, não tem compromisso com trilhar o que já foi trilhado. Deixo tudo ali do lado e parto cego e sempre em frente, um tanto quanto alucinado. E nada para estar presente, nada como estar assim ciente, sem estar cansado, sem estar à margem, sem estar doente, sem faltar coragem, sem querer fazer charminho, sem querer carinho, sem querer carona. Quero um barco meio mar, um porto meio lar, um corpo feito pra se amar. Crua e sem semente, mente me confunde, funde a minha e a tua nesse instante ante. Um primeiro passo, de um segundo passo, de um terceiro passo, eu acho. Me fiz tão forte quanto o escuro do infinito. frágil quanto o brilho da manhã que eu vi chegar. E nessa saga venho com pedras e brasa, venho sorrindo, mas sem nunca me esquecer. E era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Felipe Cato no Muqueca de Siri pela primeira vez, com Saga. Eu cantei história minha pra uma noite que rompeu. Virou do avesso e eu chegar à luz do dia. Tropecei em mais um verso sobre o que o tempo esqueceu. E nessa saga venho com pedras e brasa. Venho sorrindo, mas sem nunca me esquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Que era fácil se perder por entre sonhos e deixar o coração sangrando até enlouquecer. Muqueca de Siri todos os domingos pela Rádio Campeche. Eu sou o Conrad Rose e agora vamos ouvir Ney Mato Grosso roendo as unhas ao vivo. Meu samba não se importa. desapareço, se desapareço, se desapareço, se digo uma mentira sem me arrepender. Quando entro numa boa, ele vem comigo e fica desse jeito se eu entristecer. Mato Grosso, no Moqueca de Siri. Agora vamos lá. A carrapeta Roberta Sá, me erra. Minha bateria. Agora Zeca Pagodinho. E essa vai pros pagodeiros da Baixada Fluminense. Segura aí. Taireta, hoje é Paracambi e a vizinha Japeri. Um dia se chamou Belém, final do trem. Imagé, com a serra lá em Riba. Guia de Pacobaíba, um dia já foi também. Tempo do Vintém, Diodoro, também já foi Sapopemba. Nova Iguaçu, Machambomba, Vila Estrela, Jamauá, Piabetá, Xerém, Imbarie. Mas quem diria que até Duque de Caxias foi Nossa Senhora do Pilar. Xerém, Imbarie. Mas quem diria que até Duque de Caxias foi Nossa Senhora do Pilar. Taireta, taireta, hoje é Paracambi e a vizinha Japeri. Um dia se chamou Belém, final do trem. Imagé, com a serra lá em Riba. Guia de Pacobaíba, um dia já foi também. Tempo do Vintém, Teodoro, também já foi Sapopemba. Nova Iguaçu, Machambomba, Vila Estrela, Jamauá, Piabetá, Xerém, Imbarie. Mas quem diria que até Duque de Caxias foi Nossa Senhora do Pilar. Xerém, Imbarie. Mas quem diria que até Duque de Caxias foi Nossa Senhora do Pilar. Atualmente a nossa velha baixada tá pra lá de levantada, com o progresso que chegou. Tá tudo linda, o esquadrão fechou a tampa. O negócio é Rio Sampa, grande Rio e beija-flor. Morreu Tenório, terminou sua epopeia. E Joãozinho da Gomeia foi ao Ló, desencarnou. Naquele tempo do velho Amaral Peixoto, meu avô era garoto e hoje eu sou quase avô. Taireta, taireta, hoje é Paracambi e a vizinha Japeri. Um dia se chamou Belém, final do trem. Imagé, com a serra lá em Riba. Guia de Pacobaíba, um dia já foi também. Tempo do Vintém, Teodoro, que bonito, também já foi Sapopemba. Ô, cadência, Nova Iguaçu, Machambomba, Vila Estrela, Jamauá, Piabetá, Xerém. Caxias foi Nossa Senhora do Pilar. Xerém, Bahia, mas quem diria que até Duque de Caxias foi Nossa Senhora do Pilar. Atualmente a nossa velha baixada tá pra lá de levantada, com o progresso que chegou. Tá tudo lindo, o esquadrão fechou a tampa. O negócio é Rio Sampa, grande Rio e beija-flor. Morreu Tenório, terminou sua epopeia. E Joãozinho da Gomeia foi ao Ló, desencarnou. Naquele tempo do velho Amaral Peixoto, meu avô era garoto e hoje eu sou quase avô. Naquele tempo bonito, a história da Baixada Fluminense. Agora atendendo pedidos, tô com uma confraria com Zé Renato, Moacir Luiz, Moa, Charles Macalé e Guinga, Catavento e Girassol ao vivo. Dobrando a Carioca, nome do disco. Muqueca de Siri. dias 9 e 10 de fevereiro, Moqueca de Siri estará com sua carrapeta no mercado, edição de carnaval. A feira acontece no Beco do Pinheiro, número 10, no Flamengo, aquele bairro que deu origem ao clube mais querido do mundo, como eu, como você, nós todos amamos o clube de regatas do Flamengo, tem essa referência. Moda, design, comida boa, adereços purpurina. Dias 9 e 10, das 13 às 20, no IAB RJ. Maiores informações tem um evento no Facebook. O mercado é carnaval, nome completo do evento. Lá tem o link para quem quiser se inscrever na curadoria para expor. Quem leva essa frente são os estilistas independentes. Agora vamos lá, vamos ver o que vamos tocar aqui. Vamos tocar Arrigo Barnabé. Arrigo Barnabé. Deu crap. Vamos lá. Um, dois, três. Chegando. Dorothy. Agora foi Arrigo Barnabé, Luiz Tati e Lívia Nestrovski. É, ao vivo é gostoso e às vezes dá errado, mas geralmente dá muito certo. Ele passou e Dorothy me cutucou. Foi esse aí que eu te falei que prometeu que me faria muito bem, mas esqueceu e se mandou. Mas retornou e até casou. Com quem eu tive uma menina e dois guris. Com quem eu tive que romper, mas que depois me convenceu que só romper, só por romper. Romper pra quê? E não rompeu, me convenceu. Foi esse aí, Dorothy. Foi esse aí que eu te falei que não rompeu, mas que depois se arrependeu porque ganhava mais que eu. E pra poupar o que era seu, foi se afastando até que desapareceu. Por isso que deu no que deu, por isso que eu fui reclamar. Tenho menina e dois meninos pra criar. Assim não dá, não esqueci. Foi esse aí. De revelar. Foi esse cara que mais tarde descobriu que já perdera muito tempo e viveria só pra mim. Então voltou, mas não ficou. Chegou a dizer que eu não valia tanto assim. Mas não parava de ligar, não me deixava respirar e não dizia nunca do que estava afim. Foi tão ruim, não esqueci. Foi esse aí. Perdão, que eu perdoei, pois já fazia um tempão. E que jurou que me daria uma atenção, mas que depois disse que não daria não. É esse cara que ainda está na minha mão. Na minha, o teu rosto. cabelo em pé, o teu cheirinho gostoso, a minha vida de ré. Você me dando uma bola e eu perdido na escola, essa fissura no ar. Parece que eu tô correndo sem vontade de andar. Moqueca de Siri chegando na reta final do programa. E agora o papo é reto. Vou encerrar com a faixa do Chico César, gravada ao vivo no estúdio. Chico César, reis do agronegócio, toma uno, Marco. Reis do agronegócio. A parada é a seguinte, ela até cita a Cátia Abreu, que foi vice do dito progressista, Ciro Gomes, na campanha, mas o que acontece é que isso vai muito além do governo e de tudo mais. Hoje estamos na mão de grandes corporações, e uma delas, a maior, é a Monsanto. Ó donos do agrobiz, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio, que destratam e destroem o ambiente. De cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente. Vocês desterram povaréus ao léu que erram e não empregam tanta gente como alegam. Vocês não matam nem a fome que há na terra, não alimentam tanta gente como pregam. É o pequeno produtor que nos provê, e os seus deputados não protegem como dizem. Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos. Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve sem o agrebis feroz desenvolvimentista. Mas até hoje, na verdade, nunca houve um desenvolvimento tão destrutivista. É o que diz aquele que vocês não ouvem, o cientista. Essa voz é da ciência, tampouco a voz da consciência os comove. Vocês só ouvem algo por conveniência. Para vocês que emitem montes de dióxido, para vocês que têm um gênio neurastênico, pobre tem mais é que comer com agrotóxico, povo tem mais é que comer se tem transgênico. É o que acha, é o que disse um certo dia Miss Motosserra, rainha do desmatamento. Já o que acho é que vocês é que deviam diariamente só comer seu alimento. Vocês se elegem e legislam feitos cínicos em causa própria ou de empresa coligada. O frigo, a multi de transgene e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada. Até comunista cai no lobby antiecológico do ruralista, cujo clã é um grande clube. Inclui até quem é racista e homofóbico. Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube. Vocês que enxotam o que luta por justiça. Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cobiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Vocês que podam e que fodem e que ferram. Quem represente pela frente uma barreira, seja o poceiro, o seringueiro ou sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira. Vocês que criam, matam cruelmente bois, cujas carcaças formam um enorme lixo. Vocês que exterminam peixes, caracóis, sapos e pássaros e abelhas do seu nicho, e que rebaixam planta, bicho e outros entes, e acham pobre, preto e índio tudo chucro, porque dispensam tal desprezo a um vivente, hein? Porque só prezam e só pensam no seu lucro. Eu vejo a liberdade dada aos que se põem além da lei na lista do trabalho escravo, e a anistia concedida aos que destroem o verde, a vida sem morrer com um centavo. Quando eu vejo cenas de horror tão fortes, tal como eu vejo com horror a Ponte Linda, e além do monte o pôr do sol, porque por sorte vocês não destruirão o horizonte ainda. Seu avião derrama chuva de veneno na plantação e causa náusea violenta, e a intoxicação nem adultos e pequenos, na mãe que contamina o filho que amamenta, provoca aborto e suicídio o inseticida. Mas na mansão o fato não sensibiliza, vocês já não estão nem aí com aquelas vidas, é. Vejam como é que o agrobis desumaniza. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah desmata Minas, Amazônia, Mato Grosso. Infecta solo, rio, ar, lençol freático. Consome mais do que qualquer outro negócio. Um quadrilhão de litros d'água, o que é dramático. Portanto, o mal do qual vocês não se redimem, por tal excesso que só leva à escassez. Por essa seca, essa crise e esse crime, não há maiores responsáveis que vocês. Eu vejo o campo de vocês ficar infértil, num tempo um tanto longe ainda, mas não muito. E eu vejo a terra de vocês restar estéril, num tempo cada vez mais perto. E lhes pergunto, hein, o que será que os seus filhos acharão de vocês diante de um legado tão nefasto? Vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde, só de soja, de cana ou de pasto. Pelos milhares que ontem foram e amanhã serão mortos pelo grão negócio de vocês. Pelos milhares dessas vítimas de câncer, de fome e sede, fogo, bala e de AVCs. Saibam vocês que ganham com um negócio desse muitos milhões enquanto perdem sua alma. Que eu me alegraria se vocês morressem. Saibam que não me causaria nenhum trauma. Eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa tanto trauma. Eu me alegraria se vocês morressem. Talvez assim a terra enfim encontrasse calma. Este foi o Muqueca de Siri de hoje. Voltamos no próximo domingo, das 11 ao meio-dia. Tenham todos uma boa semana. Paz, trabalho, sorte, justiça, liberdade e saudações rubro-negras.